tu visitaste Sara. Na velhice um milagre a brilhar. Isaac, o riso e a alegria. Em teu amor podemos confiar. Deus das promessas, fiel és tu. Tua palavra se cumpre, eu sei. Em nossas vidas, a luz que está, cantamos a glória de teu amor, ó Rei. Abraão, com fé te seguiu, escutou a voz que o guiou. Isaac, presente que recebemos, teu poder, Senhor, nos transformou. Deus das promessas, fiel és tu. Tua palavra se cumpre, eu sei. Em nossas vidas, a luz que está, cantamos a glória de teu amor, ó Rei. Haga chorava no deserto, coração aflito, sem direção, mas ouviu o clamor do menino e trouxe esperança à sua aflição. Em Berseba, um pacto de paz, testemunho de amor e lealdade. Plantou um bosque, invocou teu nome. Nos unimos em sua verdade. Deus das promessas, fiel és tu. Tua palavra se cumpre, eu sei. Em nossas vidas, a luz que está, cantamos a glória de teu amor, ó Rei. Abraão, homem de oração, na terra andou com firmeza. Teu nome, ó Deus, nosso abrigo, em ti encontramos a certeza. Deus das promessas, fiel és tu. Tua palavra se cumpre, eu sei. Em nossas vidas, a luz que está, cantamos a glória de teu amor, ó. Deus das promessas, fiel és tu. Tua palavra se cumpre, eu sei. Em nossas vidas, a luz que está, cantamos a glória de teu amor, ó Rei.